gozador. Botar de coqueiro baixo quando engano se enganou. São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, martelo tribunal. Sumiu na mata dentro, foi pego sem documento no terreiro regional. Vem, vem, verararará, verararará. Tem que saber a capoeira, rarará. Como pede onde dera, verdadeiro rarará, verdadeiro rarará. Não me pede de cantar, rarará. Como pede onde dera, rarará. Bimba, birimba, mim que diga. Taco de arame, cabaça, barriga. Hey! São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento. Nunca foi um marginal. Sumiu na praça a tempo, caminhando contra o vento, sobre a prata capital. Ei, ei, verararará, que bonito, verararará. Tem que salteira a capoeira, rarará. Pede mais uma vez, derradeiro rarará. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados na vida real, desnega oportunidade, mostra a face pura do mal. Vem, moça! Alagados, Bridgetown, favela da maré, a esperança não tem, turma bem. Só não se sabe bem que a arte de viver da fé. Só não se sabe bem que a esperança não.